Alô, Salvador 732, meu nome é Librana, sua esposa. Já 32 no meio até o portão 10, Alfa Juliette. Alfa Juliette, portão 10, obrigado. 04. Já 3804, completa com a torre 11895. 1895. Comandou, boa tarde, o Zan 3804 vai passar Índia Serra, baixa trabalho. 73804, pista 10, pouso autorizado, vento 100 graus, 18 nós. Livre pouso, pista 10. Livre chimitar. Torre 1895. 1895. Torre Salvador, Guardião 07. 07, continue final no 7, ponte na curta pro Graé, 100 graus, 29, 07. Reportará na final pro Graé, Guardião 07. É. 3804, talvez receba a informação no TICAS, à esquerda, longa final no 7, helicóptero do governo do estado não interfere na aproximação. Ok, está recebendo. Obrigado. Guardião aproxima direto pro Graia? Afirmo. Vitor Kilo Delta, à esquerda, via pista, reposto lado de ponta, cabeceira no 7. Guardião 7, direto, Graé, 100 graus, 20 nós, chama solo controlado, 1013, 07. Gente, direto, Graé, o Guardião 07. É a torre 1895. Gente, torre 19, 18, decimal 95, tudo boa, na fase 9. Salvador, muito bom dia, azul 4076, da Baixada Travados, Val Campos. 4076, porte externo, Baixada Travada, igual a liberação para pouso. 74076. Número 2 para pouso, azul 4076, informação de tráfego, temos um helicóptero aproximando para a lateral da cabeceira 17, não vai interferir na sua aproximação, guarde para salida. 74076. Gente, Kilo Delta, só um instante. Tráfego da Azul já passou o marcador externo. Só um instante para a decolagem. Kilo Delta. 476, passou externo, baixa travado. 4076, agora a liberação, pista no zero. Gente, 4076. Guardião 07, solo controlado, 100 com 18. 7. Tan 3. 804, solos 24, direita próxima de Lisanami, onde é possível, via Fox Trot, chama solo 1219. pousado, solo 209. Sete, solo 25, frequência livre. Hotel 8 da Juliette autorizado. Até antes da Juliette, vai guardar ingresso, parte 1. Guardando a Juliette, 3204. Até ponto de espera, 1013 é o ajuste, é 3895, azul 4463. Ponto de espera, 3804, dirige o táxi, portão 3 autorizado, via Juliette. Portão 3 é Juliette, 3204. China 6213, coordena a equipe de solo após o estacionamento do TAM no portão 3, está em livre posto. Da Azul cruzando o eixo no 735 no momento, o vento é de 1,00 graus com 20 nós, saltinho 1013, 1013, teclagem autorizada quando pronto, Glória. Via 2000 pés, ajuste 1 0 no 3. Via para 2000, ajuste 1 0 no 3, volta 754. Ponto 0 da 10, ponto. 4463, bom dia, Léa, mantenha, cabeceiro 1 0. Ali mantém, 1 0, ajuste 4076, no solo 27, direita via Eco, 1219. CPR, 219, 4.7. Quilo Delta, decolando os 27, controle 1208, boa viagem. 208, grato, bom dia, senhor Vitor, Quilo Delta. Quilo Delta, 14 mesmo, esse? Juliette, obrigado. Alfa Juliette, portão 9, 24, 27. 63, 100 graus, 18 nós, decolagem autorizada, pistão 0. Eu já decolagem de 0, 4, 4, 4, 4. Quilo Delta, decolou na 7, passando a 1.300 pés. Vitor, Quilo Delta, contato radar, mantendo 3 mil pés na saída. Mantendo 3 mil, saída, Vitor, Quilo Delta. Delta, se possível, informe o seu estimado para o pouso. Estimado para o pouso será 1.5.2... 1.5.3.8, eu vi o arquivo dela. 1.5.3.8, copiado. Romeu, Fox, Antônio Salvador, boa tarde, Azul 4463, passa 1200 na Dael. Azul 4463, contato radar, subindo para o 180 após 2000, voe direto Leda. Só para o 180 após 2000, direto Leda, 4463. Romeu, Fox Lima, Sony 0130. Taxi estacionário 6213, 136 a bordo, 4 horas, alterna Guarulhos. Mantendo 3 no pés no rumo oeste, é um Papa Alfa Tango 4. Acerto. Então, desce para 4013, obrigado, no nosso patrão. Papatanco, Eco, Golf, Romeu, controle. Tá, 61 milhas nordeste, afastado de Salvador. Serviço radar terminado, chame o controle. Aracaju na frequência 1920.3. Bom, 1754 estabilizado no ILS. 1754, complete a aproximação final e torre 1895. 1895, obrigado, até mais. 1754. Frontier American 239, 238, ready to push, start at 11. Mil, ajuste permanece após localizador. Vitor Kilo Delta está autorizada a subida para 1-0-0. 1-0-0, Vitor Kilo Delta, grato. Externo baixar travado, agora a liberação. É voz da Avianca, ingressou para a decolagem pistola zero. 7, reporta na Gola 74. Mike, Eco, Oscar, prossiga. Mike, Eco, estacionado 0126. Quente, voe rotatória e confirma a altitude que mantém. Quente, aposte na rotatória visual com campo. Terezona 44, boa tarde na chegada da Mari, desce até o 050 e a Sony identifica. Oh, no. 754, passa a estar baixar travando. Pista 10, pouso autorizado, 100 graus, 20 nós, 1754. Autorizado, pouso, pista 10, gol 1754. Baixando 62, 13, decolado 34, controle 120, 18, boa viagem. 208, boa tarde, 62, 13. Salvador, bom dia, Papá Romeu, deu foco pra Lima. Chame Torre, 1-8-95 para o cruzamento. Começa para pouso pista 1-0, só vai prosseguir até vertical de Lauro de Freitas, aguardando o cruzamento do aeródromo, então. Positivo, vai seguir até Lauro de Freitas, aguardando o cruzamento do aeródromo, Romeu, foco pra Lima. Ótimo, a menos que aguarde aí nas proximidades da praia de Vilas do Atlântico, aguardando o cruzamento da final da 2-8, ok? Você comprou de Lauro? Estou na vertical de Lauro aguardando o cruzamento da vertical do aeródromo. Positivo. 3, contato radar, subindo para o 360, vou ir direto ali. Direto lenta, 462, 3. November 7, 8, 8, Whiskey, radar contact, 60 miles northeast, Salvador, VOA, fly, Bonf arrival, report red for the camp. Roger that. Hi, Bonf, Bonf arrival, report red for the camp. O Fox Latina vai aguardar aqui na quantidade de buraquinho. Vicente, eu tenho só mais um prazo para pousar, na sequência vai ser autorizado o cruzamento da aeródromo. Pouso, Vicente, Romeu, Fox Latina. 941, o tráfico avistado, chega do trem, igual a liberação, pista 10. Ok, 941, está baixo, alto, travado, na sua escuta. Quase solos 37, passa direita via Foxtrot, libere e chame só 129. Libera, chama 1219. 7-4, bom trabalho. 1. Q&A 1013, taxi via April in India. April in India, to hold short of runway 1013, American 230. Pista 10, pouso autorizado, vento 100 graus, 18 nós. Ah, livre pouso, gol no 941. 4. Antes da jogar aqui, 4. Salvador, chamar 6330, me deu 1730, enquanto não papá. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima, na presente autorizada cruzamento da vertical da cabeceira 1-0, povo do Fala de Itapuã, aguardando transferência de comunicações. Você vai iniciar o cruzamento, Romeu Foxtrot Lima. Autorizado, San 3144 é o número 1 na aproximação. Obrigado, Papá Romeu, Mike Costa, de Mike é Costa, chama em torre, 1-8-9. Passando pra torre, Mike Costa. Salvador, 1-9-2-4, bom dia. 1-9-2-4, bom dia, na chegada da Mari, até o 070. Na Mari, até o 070, gol 924. Tá 3-1-4-4, desça via 2000 pés, ajuste Salvador, 1-0-1-3. Meu Fox

Thank you, sir. Good day. Lima, Kilo, X-ray, cópia. Para Cruz, mil pés, 17, direita, corredor Axé, 120, decimal 8, 0134. Tower, 14, American, 238 is ready, runway 10. 4G America 238, you are clear, line up and take off runway 10 meters, 100 degrees, 18 knots, Kennedy 1013. 1013, clear for takeoff runway 10, American 238. Passando o vertical do farol de Itapuã, onde o Fox Platinum vai estar com o controle. Gente, controle 08 a volta, meu Fox Platinum. Espera daqui a pouco, mano. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Fox Platinum, passando o vertical para o outro Itapuã. Romeu Fox Platinum, mantendo 500 pés no corredor, até reforce no farol da barra. Reforce na farol da barra, Romeu Fox Platinum. Se atualizado acionamento e táxi, chame para ingresso pistão 7. Tem a viatura da infraero, vai fazer o follow-me para o táxi com segurança aí no parque. Tem, chame para ingresso no 7. Autorizado ILS, é que tem reporte localizador. Reportará localizador 3144. Oscar Lima. Eco Oscar avistado, autorizado a aproximação, cabeceira 7, 100 graus, 20 nós, Eco Oscar. Paulo, meu Mike, Eco Oscar, atuante. Fiz escuta, tá no final, acordo final, Mike, Eco Oscar. Pouso autorizado, cabeceira 7, na sequência, o pátio 4, 100 graus, 20 nós, Eco Oscar. American Airlines 238, Airborne at 43, solo control frequency 120.8, have a nice trip. American 238, 1208, 1208. Good morning, control American 238, climbing 1700 for flight level 360. America 228, either contact climb 2 for 360, 44, via Oscar, tentando aí ao balizador da Infraero para o táxi no pátio, ok? Lima, aquilo que seja, após o Eco Charlie 35 da OMI, táxi aéreo até a Oscar, chama para ingresso. Zona 6330, desça 2000 pés, ajuste 1093, número 2 na aproximação, seguirá o tráfego da 10 milhas, é o Airbus 320. Redescendo para 2013, 6330. Reporte estabilizado localizador. Só de uma frequência livre até o retorno. Três anos com a casa estabilizada. Estabilizado e avistando, 3144. Torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, bom dia. Domingo. Voo 9-2-4, desça via 2000 pés, ajuste em Salvador é 1-9-0-3. Ok, via até 2000, com 1-0-3, voo 1-9-2. Gente, reporte aéreo pronto, aguardando para a decolagem, estou com a voz tá passando o marcador externo no momento, aguarde para a decolagem. Salvador, bom dia, até 3144, marcador externo. Tráfico avistado, pistolo zero, checa o trem, 100 graus, 18, 9, 1013, pouso autorizado, 3144, tá? Pouso autorizado, pistolo zero, com trem Guaxara travado, tá? 3144. 3605 da TAM, 905 para Congonhas, autorização. 3605, agora distante 4. Salvador, muito bom dia, o Azul 4089, da frente da Papá, solicitou Vitória no 347. 089, Vitória, ciente, aguarde corpo. Guardando na frente. CN6330, complete a aproximação final e torre, 1-8, decimal 9. 735, fica atento à esteira. O vento é 1-0-0 graus com 1-8 nós. Altímetro 1-0-1-3. Quando pronto, livre decolagem. 1-9-2-4, reporte estabilizado, localizado, autorizado o procedimento. Queixa mais estabilizado, 1-9-2-4. American Line 238, contact resistance frequency 126.85, enable 125.45. 265 or 2545, American 238. 44, células 49, direito 29. Direito 29, obrigado. Papango Lima, aqui Lux Ray, decolado 50, direita via corredor Axé, chama controle 120, décimo 8, até a volta. Portão 4, Alfa Juliette autorizado. Portão 4, Alfa Juliette, Juliette, Juliette, Juliette. Papango Lima, Oscar, Fox, Fox, copy. Trecho Ribeirão Preto, para level 3430, na código Flight Train Route, after takeoff runway 17, right turn, dial departure, Leda, after Leda, bridge position. After bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, and then direct. Solo Control 120.8, is called 5441. Contact Tower 108.95 to start up 2 attacks. 201. Clear flight level 050. Thank you. Clear flight level 050. 3223 na chegada Mari, desce até o 050. 050, então 3223. Quantidade de voz está? Com o Duna? Voz está, então 3223. Tá, graças. Controle Salvador, boa tarde, Bruno 697, na chegada Bom, desce até o 060. Bom, então 060, briga voz na frente de posição, pelo? Mantenha a chegada. Paulo Salvador, Santos 3605, tem a saída prevista para São Paulo? Pronto, cópia? Congonhas 360, Dael Leda Bridge, curva direita após a colagem no zero, após bridge apesulou no meia. 120 decimal 8, 5446, tanto 3603. Autorizado 360 para São Paulo Congonhas. Apesulou 10, bridge, apesulou no meia, Belo Horizonte, direto 3. Decolando na 10, na Dael Leda Bridge. 208 é o controle, 5446 pode transformar, então 3605. Correto, 3605 chama a prova. Reportarei. Azul 4089, corta. Corta. Vitória no 340, previsto 50, decola da 10 direita, da El, Leda, Eudes, 120 decimal 8, 5453. Autorizado 340 para a Vitória, saída da El, Leda. Decola da 190 com curva direita, 208 é o controle de Salvador, 5453 no transponder, azul 409. Chama pronto, puxa sinal azul. Vai chamar. Confirmando, é da El Leda Bridge ou só da El Leda? 7, inicia redução para 2309. Delta FCR. Gente, após Leda, boa, eu, azul 409, muito grato. Europosa na 0, gol na 2. 330, portão 8, corrijo. Posição 8 no pátio 3, vai ingressar via Juliette. E posição 8 no pátio 3, né? 330. 1697, inicie a redução para 230. 230, 1697. Roger, contact now Tower 1, Monet, decimal 95. Approve taxi to intersection, call to enter runway 17. Mike, papá, papá, confirmando? Thank you, prossiga a chegada após voar, Mari. American Life 228, Salvador Approach. Estacionamento? Taberaba 065, decola 17, curva direita, inicialmente 1000 pés, corredor axé, até liberação do controle Salvador. 1208 controle, aciona 5452. Redução para 2309. Redução 2309, voo na 041. Então, curva esquerda, corredor forte, o Meco Índio. E mantira que sem frequência livre. Line up in red for takeoff, runway 17. Só o 6330, confirmado, era o parte 3, é isso? Rafael informou posição 8, parte 3. Confirmo. Ingressando pela Juliette. Ok, 6330. Dois, João Duval, 5 horas, chama pro táxi. 3506 no 05. 3605, desculpa. 3605, observe o avião que é ingressando parte 3. Tem livre push. Reporte táxi. Tentou o avião ingressando 3, está autorizado a reporte por táxi 3605. November 788 Whiskey, send 2000 UNH1012 clean ILS final report established localized. Ok, descend to 2000 UNH1013. Report established on localizer for the ILS November 788. Zona 328, ele redução para 2309. Já mantendo 2309, zona 322. Zona 3283, redução para sequenciamento, curva à esquerda na proa 050. Seu limite é o localizador, desça para 3000 pés, o ajuste é 1013. 050, limite lock, desce até 3000 no 093, está 3288. Voo no 697, desça para 4000 pés, o ajuste é 1093. Para 4000 pés, com 1093, ajuste no 697. Voo no 041, desce até o 050. Voo no 041, 050. Voo no 328, desce até o 060. 060, voo no 328. Para 3283, inicia a redução para 1809, número 2 na aproximação. 1908. Romeu 97, então para 1909. Reduzindo para 1909, Romeu 97. Dois quatro, portão 11. Observo o TAM puxando. Após o mesmo estar autorizado, então vai ingressar aí no pátio 3. AJ Twisty for intercept localized, turning left at 130, report set. Turn to 130, report established, November 780. Control, good afternoon, performing Oscar Fox Fox, Daniel departure. Oscar Fox Fox, radar contact line B to further 430, Daniel departure. 430, Daniel departure, Oscar Fox Fox. Previsão é a Puka. 97, alteração para sequenciamento, curva à direita na proa 240, limite ao localizador. Direita 240, agora 697. Desça para 2000, informa o tráfego, está, você grau o tráfego, está 7 milhas, reporte estabilizado. Desça para 2000, já interceptando o lote, está 3223. 697, desça para 3000, aguarda no vetor para interceptar o lote. Autorizado 3000 pés, gol 697. Gol 941, desça para 4000, ajuste a 0113. 4000 pés, 013, gol 0411. Gol 1328, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 360. O limite será magnética 080 de cima. Esquerda 360, limite 00 de Salvador, gol 1328. Confirme? Gol 1328, está reduzindo para 209 para ajudar no sequenciamento. Sim. 5-4 a bordo, Galeão, 4 horas e 20. Então, 3283, para espaçamento, você vai curvar agora à esquerda na 065. O tráfego à frente está 4,7 milhas com um grau de 99,8. Gente, que vou na esquerda, está 3283. November 788 Whiskey is established on the ILS runway 10. Tower 18 decimal 95. Contact Tower 786. Gol 10041, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 360. O limite será a magistra localizador. Esquerda, proa norte, indicado pelo localizador, gol 10041. 3283, vista para 2000, e aguardando um vetor para interceptar o localizador. 2000, na pesca. Gol 1697, redução para 1709. 169, 1697. Benny, Whiskey, say again. Runway 10, you are clear to land runway 10, wind is 100 degrees, 18 knots, Kinage 1013, November 788 Whiskey. Roger that, November 788 Whiskey, clear to land, runway 10. Salvador, boa 3605, tentando mostrando da 10, pronto. 7 para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 130. Mantenha 3000 pés, aguardando a distância para 2000. esquerda, pro 130, está autorizado interceptar o localizador, agora 697. Agora 697, corrigindo, reação da navegação na Pro de Duna, está 10 milhas de Duna. Gente, agora 697. Gol 1041, redução para 1809. Mantenha o tráfego bem, o tráfego vai manter 4 mil pés. O tráfego vai só frente, mantendo 3 mil pés. É um Boeing 738 Agul. Irá ultrapassar o localizador. Agora o diretor faz interceptar o lance. Tente, gol 1041, mantendo 4000, reduzindo para 1809. Gol 1328, desça para o 050 e mantenha a proa, fazendo o vetor para interceptar o lance. 050, mantendo a proa, 1322. Salvador, boa tarde, PM35 com a formação Vitor. PM35 na chegada da mãe, desça até o 060. A mãe 060, teria que finalizar o ERS Whisky para 10? Tenta aguarde, mantenha a chegada aguardando o procedimento. Mantenha a chegada. Fox Fox, Recife Centro, Ficuzinho, 125, decimal 1, enable 125, decimal 25. Okay, 1251, and then could you confirm the second frequency, please? 133.25. Oh, fica forte, Fox, have a nice day. Gol 697, desça para 2000, reporte estabilizado. 02000, gol 697. Eu faço turno para interceptar o lock, curva direita na proa 130. Desça para 3000, ajuste 10-130, reporte estabilizado. Direita no 30, intercepta no localizador, ajuste estabilizado com 10-3. Descendo para 3000, eu vou 10-41. Passou o Indiacer estabilizado, está 3283. TAM 3283, completa aproximação final e torre 18.95. 3.95. Controle, Salvador, boa tarde, passarido 2230, informação, papá. Passarido 2230, na chegada da mãe, desça até o 070. Positivo, descendo para o 070, surgiu da chegada a mãe, 2230. 328, desça para 4 mil pés, aguardando o vetor para interceptar o lote, é o número 4 na aproximação. Gente, 4 mil, poderia continuar da minha estrutura, está mantendo agora? Para curve a direita na proa 090, aguardando o vetor para interceptar o lote. Direita 090, direita para o localizador, agora 327. Autorização, barreira. 547, barreiras autorizado. 200, 200, direto, decola 10, esquerda, Momo, fez Momo direto, 1208-5503. Está estabilizado na RF. Gol 1328, faz 17 milhas de Duna, reação da navegação na proa de Duna. Desça para 3 mil pés, ajuste 1013. Gente, o ano Duna, 2 mil pés, 1013, gol 1328. Não, 3, 3, 2, 2. 3, checa o trem de pouso, vento 1-0-0 graus com 17 nós, pista 1-0, pouso autorizado. Você travou livre pouso, pista 1-0, tá 3, 2, 2, 3. Visual com rebote contra o sinal no zero. Atentando a possível esteira após decolagem, tem condições de cruzar, iniciar a curva esquerda, cruzamento imediato agora? A minha 3.5 foi atualizada, descendo até o 060, agora desce até o 4 mil pés, a gente Salvador é 1-0-3. 4 mil, perdão, meu nome é 13, 2230, desce até o 050. 050-2230. Estabilizado? Estabilizado no localizador, agora 697. Corre 1-8-9-5. 2-9-5. 697. P97, continua aproximação, aguarde Pitão Zero livre. Tenente, com 697. Bruno 600 na chegada, Mari, desce até o 060. Mari 060, 83283. Mari, seu corpo vai ser regulado no site Roberto, ele vai estar o cruzamento. Pode, está livre cruzamento Herói, aguarde transferência de comunicações, regulado a zona 0, aguarde transferência. Guardaram aí já. 3283, tô siga até antes da Juliette. Até antes da Juliette, 3283. 041. Zona 041, complete a aproximação final e torre 18.95. Complete então a torre 18.95, zona 041. Relato. Salvador, boa tarde, é o gol 1041. 041, boa tarde, chama marcador externo, vai ficar travado, se puder. Vai reportar marcador externo. Já está com o trem baixado e travado, voo no 041. Entendi. Papai Romeu, Romeu Eco Índia, assim que bloquear a praia de Buraquinho, chama controle 1208, altímetro 1013, até a volta. Buraquinho 208, o Romeu Eco Índia, grato. Nada, voo no 697, pista no zero, pouso autorizado, 100 graus, 18 nós. Tá livre pouso na pista 10, voo no 697. Portão 2, observando o azul que está prosseguindo ali para o ponto de espera. 02, gente, está 32, 03. Controle Salvador, muito boa tarde, Papá Romeu, Romeu Eco Índia, tá passando posição Buraquinho. Romeu Eco Índia, mantendo os corredores e assim que possível for estimado para o pouso, está autorizada a subida para o 065, ajuste Salvador no 013. Tá, Romeu Eco Índia solicita manter 510 no via vitoral até Praia do Forte, após acender 065, aguarde por estimado. Vai manter 500 pés até Praia do Forte, na escuta do controle. Na escuta, estimando o pouso em Serra Nova, no Hotel Papá, o Zuno 620. Zuno 620, copiado. Zona 63, Zona 5, desça para 2.000 pés, está autorizado ILS, corrigindo, desça para 2.500 pés, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Quem é que é reporte estabilizado, Transado Barra Serra, Vito 3, 66. 3230, desça para 4.000 pés, ajuste no 03. Utilizado localizador, gol 1328. 1328, redução para aproximação em torre 18.95. Reduzindo 18.95, 28. Esquerda, pro Caracaju, 1208, 5461. Autorizado Aracaju, 230, Vida Pucaracaju, decola da 10, era curvetinha, zona 208, o controle 5461 transponder, voo no 806. Milhas, reporte externo checado com a liberação, vento 100 graus, 15 nós, 1003, ótimo. 103, libertado externo, voo no 328. Voo 041, 100 graus, 15 nós, 1003, pouso autorizado. Livre pouso no 10, voo 1041. Agora sim, descendo para 4.013, 2230. Voo 600, desça até o 050. To the right, until April 4. 050. 050, 600. Decolando a cidade, curva na direita, na Dael, Lida. Após Lida, Brite, após Brite, Edmar. Estamos 466, controle em 208, pelo 10. 466, correto, tinha pronto, 393. Câmara. Para Fortaleza, autorizado 370, APZULU 19, decolagem da 10, esquerda, Momo, Frote, 1208, 5507. Está firme, portão? Sente-me pronto. Patango Lima, Papaquilo, possível. Direita, agilizando a medida possível, via Eco 219. Agilizando, vai para a direita, gol 10, 4, 1. Autorizado para Lagoinha. Dois oito, pista 10, pouso autorizado, 100 graus, 18 nós. Autorizado, pouso 10, gol 328. Fala, boa tarde, boa tarde, gol 041, livramos a sua disputa. 041, boa tarde, Alfa Juliette, portão 5. Alfa e Juliette, portão 5, gol 1041. De imediato, estou com o Airbus da Avianca, 1 minuto externo, ok? 3605, tá bem. Estabilizado, operador, 6315, Laxané. 6315, Torre, 1-8-19-95, bom pouso. 1-8-19-95, bom dia, bom trabalho. Boa tarde, Xerá 6305, LS, Machado Travado. Gente, reporte externo, agora liberação. Nervoso da Taliana, agora liberação de piso para decolagem imediata. Reporte no 372, 6305. No 328, solo 17, direita via Delta, chama só 129. 129, gol, 1-8-322. 3605, 100 graus, 16, 9, altímetro 0-3, decolagem autorizada. Mantém a posição antes da Juliette, o portão 8 será liberado ainda. Mantém, mantendo a posição antes da Juliette, guardando o portão 8, gol 1-8-322. A gente continua a aproximação, a Airbus da Tânia iniciou a rolagem, agora a liberação. O vento 100 com 16.013, aguarde que está livre. Matinho, guardando metro, não sei. Mi 3 no tiempo. Liverpool, Liverpool, Pedro.